uma cheia pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra uma cheia pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Hoje eu tô terrível. Pra uma cheia pra balada é amigo meu, um convidado, que gostaria de chamar aqui pra tomar uma com nós, pode? Pra beber uma com a gente, pode? Chega pra cá, meu amigo C14. Olha o C14 aí. Vamos tomar uma com a gente hoje, C14. Então, por favor, produção, enche o copo do C14, porque essa moda é boa demais da conta. Você ganhou e tô voltando pra você de novo. Mãozinho pra cima, Cuiabá. Eu sou sem vergonha, se pedir volto de novo pra você. Eu tô saindo todo dia, bebida não é pouco. Mas se me ligar, eu paro de beber, logo tudo avisa que eu casei de novo. Todo dia, bebida não é pouco. Mas se me ligar, cê sabe que eu sou sem vergonha, então voltando pra você de novo. Nosso amor eterno duraria mais que um mês. Olha o que você fez, me deixou outra vez. Mas eu sou sem vergonha, se pedir volto de novo pra você. Eu tô saindo todo dia, bebida não é pouco. Mas se me ligar, eu paro de beber, logo tudo avisa que eu casei de novo. Todo dia, bebida não é pouco. Você que tem um ex ou uma ex que você fez de tudo para essa pessoa gostar de você, ela não deu valor. Quando você resolveu tomar sua vida,

chegamos tão perto, tão perto. Coração, fica Deus apaixonado. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tão me chamando pra ligar. Vino 1504 pra falar. Oh, oh, oh, oh. Cê que sabe, amor, se a gente fica junto dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Cê que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. Tá certo, nós já estamos tão perto, tão perto. Coração, nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. E o que temos pra hoje é o Cristiano. Oh, oh. Se a gente fica junto ou dá um tempo, mesmo assim. E o que temos pra hoje é o Cristiano em Cuiabá. Lindo demais da conta! Não deixa o coração saber que eu te amo. Eu te amo. Larga tudo e vem. Que eu posso ser melhor. Oh, sabe, cachorro sem dono, correndo na rua, sem endereço eu. E pronto eu me encontro na tua ausência. E assim não dá pra viver. Oh, oh, oh. Saber, eu te amo, que eu te amo. Larga tudo e vem, eu posso ser melhor. Oh, sabe, cachorro sem dono, correndo na rua, sem endereço sou eu. Em pronto eu me encontro na tua ausência. E assim não dá. E me arrasa, e me esmaga, e me pega, e joga.

que ainda dá um nó quando eu lembro de nós. Mas tipo, nada a ver. É só porque eu gosto de lembrar, deixar os olhos te tocar, por um instante ainda te ter. Problema meu se ainda amo, se ainda ouço a tua voz. E queria ver se eu pensei em nós. Como eu queria que não fosse assim, mas não controla essa saudade. Quando me quer ela me invade, é madrugada ou fim de tarde. Eu juro que já tentei resistir, não dá pra te arrancar de mim. Problema meu se ainda amo, se ainda ouço a tua voz. Essa saudade, quando vem cá ela me invade. É madrugada ou fim de tarde. Eu juro que já tentei resistir, não dá pra te arrancar de mim. Sei que a nossa história foi um pouco conturbada. Quando você chega assim sem avisar, tirando meu juízo, não consigo te evitar. Tem sabor de pecado, teu corpo me enlouquece. Quando penso que sonho, aí que você desce. Pra mim não tem limite, não resistesse tão jeito. Tua boca me convida, me lambuzo no teu beijo. Te pego, te amasso, nosso corpo pega fogo. Não sei como correr, você me deixa ser doido. Sabe como me prender? Tô ligado em você. Tenho o dom de seduzir. Levo o que quiser. Rasgo sua roupa, te jogo na minha cama. Fica doidinha, não fala que me ama. Rasgo sua roupa, te jogo na minha cama. Fica doidinha, não fala que me ama. Like it when you come and announce, yeah. Taking my breath away, can't seem to resist you. Your body tastes like sand, drives me crazy. I think you fly, but you tumble. I have no limits, can't resist your way. Your lips so inviting, your kiss so hot. If I get you, I grab you, our bodies in flames. I can't escape, you will always drive me crazy. You know how to catch me, and I can't get over you. You know how to settles me. Take whatever you want from me. Take your clothes off, take you to bed. Please go wild, say you love me. I'll rip your clothes off, take you to bed. Please go wild, say you love me. Rasgo sua roupa, te jogo na minha cama. Fica doidinha, fala que me ama. Rasgo sua roupa, te jogo na minha cama. Fica doidinha, fala que me ama. Fala que me ama. Fala que me ama. Fala que me ama. Fala que me ama. Ian Thomas! Obrigado. Quem gostou, mais barulho? Thank you very much. Você eu não tenho mais.

coração prisioneiro desse amor. Tá sangrando sem corte, vivendo. Se pudesse sentir a minha dor, voltaria pros meus braços, correndo. Tirei tudo de mim, fiz além do que eu pude. As suas atitudes são de quem nunca soube amar ninguém. Nunca soube amar ninguém. Meu coração prisioneiro desse amor, tá sangrando sem corte, vivendo. Se sentir a minha dor, voltaria pros meus braços correndo. Lindo demais. Essa também é dos cachaceiros. Alguém me ajude, por favor. Quero esquecer os beijos dela e não consigo. Nossos momentos de amor, ou simples gestos de carinho, ficarão aqui comigo. E eu vou carregar pra vida inteira. Eu parei nesse bar tentando esquecer e vencer. Se beber curasse dor de amor, eu já tinha curado. Cachaça que tinha nesse bar, mas não tem jeito, ela não vai voltar. Eu continuo apaixonado. Oh, Cuiabá! Tá lindo demais. Alguém me ajude, por favor. Os momentos de amor, ou simples gestos de carinho, ficarão aqui comigo. E eu vou carregar pra vida inteira. Eu parei nesse bar tentando esquecer e vencer. Se beber curasse dor de amor, eu já tinha curado. Toda a cachaça que tinha neste bar, mas não tem jeito, ela não vai voltar. Eu continuo apaixonado. Se beber curasse dor de amor, eu já tinha curado. Se chorar o dia inteiro desse resultado, mas eu já bebi toda a cachaça que tinha neste bar, mas não tem jeito, ela não. E eu continuo apaixonado. Quem gostou, mais barulho? Lindo demais. Alguém apaixonado aqui em Cuiabá hoje? Alguém sofrendo de amor? Você que veio pra cá tentando esquecer aquela pessoa e ainda não conseguiu, vou dar um conselho de amigo.

felicidade chega. Se hoje tô falando da gente, tô gritando pro mundo, quero ser seu presente, passado, futuro. Com você quero tudo. Se hoje tô fazendo mil planos, firmando compromisso, porque vai ser você. Já preparei tudo, nossas férias de julho na beira do mar. Quero amar a fogueira, ver a brisa lua, sentir o forte vento, a tristeza levar, esperar a felicidade chegar, a felicidade chegar. Já preparei tudo, nossas férias de julho na beira do mar. Olha o movimento. Só me ligando e chorando, só sem ninguém pra amar. Só pras amigas falando que tão louca pra voltar. Alô, Cuiabá! Eu já te provei mais de mil vezes que te amo, mas você sempre de mim desconfiando, achando que eu quero te enganar. Eu larguei meu mundo pra viver somente seu, mas na verdade você nunca mereceu. Mudei a estratégia de te amar, e agora eu não vou mais deixar você me controlar. Juro, eu não vou mais ser submisso a você. Agora tudo que eu mandar tem que obedecer. Obedece ou fica só me ligando e chorando. Só sem ninguém pra amar. Só nas amigas falando que tão louca pra voltar. Só me ligando e chorando. Só sem ninguém pra amar. Só nas amigas falando que tão louca pra voltar. Eu já te provei mais de mil vezes que te amo, mas você sempre de mim desconfiando, achando que eu quero te enganar. Eu larguei meu mundo pra viver somente o seu, mas na verdade você nunca mereceu. Mudei a estratégia de te amar, e agora eu não vou mais deixar você me controlar. Juro, eu não vou mais ser submisso a você. Agora tudo que eu mandar tem que obedecer. Obedece ou fica só. só me ligando e chorando. Só sem ninguém pra amar. Só pras amigas falando que tá louca pra voltar. Só me ligando e chorando. Só sem ninguém pra amar. Só pras amigas falando que tá louca pra voltar. Valeu demais, Cuiabá! Muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim. Obrigado pelo amor que vocês têm, pelo Cristiano Araújo. Sem vocês não sou nada. Amo vocês. Valeu, Cuiabá! Obedece ou fica só. Só sem